Prezados amigos, estamos de volta para mais um PitacoTube, segundo da série, que eu espero continue por muitas vezes. Minha recente incursão no mundo audiovisual foi um sucesso. Recebi, além dos elogios, críticas preciosíssimas. É como disse no primeiro PitacoTube, aprenderei mais com meus erros que com meus acertos. Então, logo acabei de gravar o vídeo, notei que havia avançado no tempo. Minha intenção era fazer algo rápido, no máximo 10 minutos, foram quase 20. O upload levou uma pequena eternidade, culpa de nossa belíssima internet. Os próximos contemplarão apenas um assunto, para não alongar. Mas não abandonarei os Red Tours. Para aqueles que gostam de ouvir uma conversa mais longa, eu vou disponibilizar conteúdo em áudio MP3 para download. Vai se chamar PitacoCast. Pitacos em podcast. Dica inestimável do Roberto Romano Júnior, um dos meus ouvintes. E ficamos assim, vídeos curtos e longas conversas. Tem para todos. E vamos ao que interessa, ainda na política. Ontem eu fiz um comentário sobre o excelente artigo da Eliane Cantanhede no Estadão, aquele com o título Desarmando a Bomba. Até aí nada demais, tratava-se de comentar um furo jornalístico, e hoje eu volto ao assunto com a minha opinião sobre o que há por trás dos fatos. Começo por citar excertos de um texto do jornalista porto-alegrense Polibio Braga, um dos poucos a comungar dos meus receios. Ele disse em seu blog essa manhã: o STF colocou em risco todo o ordenamento jurídico do Brasil. Isso é o Políbio. O editor conversou esta manhã com vários deputados federais com os quais mantém contato, e também com três advogados especializados em direito eleitoral e em direito constitucional. Tudo para saber se as suspensões dos exercícios do mandato de deputado e do mandato de presidente da Câmara constituem sanções perpétuas, ou seja, se durarão até o fim da atual legislatura. Isso não ficou claro na esdrúxula decisão de ontem do STF, que aliás foi por unanimidade, que claramente invadiu prerrogativa exclusivíssima da Câmara Federal, porque só a esta cabe punir um dos seus membros. Diz a Constituição Federal, no seu artigo 53, com redação alterada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. O artigo 53 diz: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O parágrafo 1º diz: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 2º diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, isso quer dizer deputados e senadores, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Eu quero abrir um pequeno parêntese aqui para dizer o seguinte: isso quer dizer que, por pior que seja o crime cometido pelo deputado ou pelo senador, somente a maioria dos deputados ou dos senadores, conforme o caso, pode decidir se o deputado ou o senador que cometeu o crime será julgado. Ou seja, não basta que ele seja criminoso, não. Tem que se autorizar o devido processo. É o que diz a Constituição. Não sou eu que digo isso, é o que diz a Constituição. Vou continuar aqui e depois eu entro no meu pitaco. Então, não se trata de defender Eduardo Cunha, disse o Políbio, mas de observar as leis e a Constituição. A invasão do STF sob prerrogativas exclusivíssimas do Legislativo coloca em risco os mandatos de todos os deputados e senadores, já que valerá a pena o arbítrio do Poder Judiciário. O caso de ontem no STF servirá para que os deputados reafirmem sua autonomia ou sua subserviência. A lei é igual para todos, bandidos ou mocinhos, mas os mocinhos têm mais a perder quando juízes fazem as próprias leis para punir de acordo com suas conveniências. E agora eu vou dar o meu pitaco. O que o Supremo fez foi um linchamento. Não abro mão da punição de Cunha por cada um de seus crimes, dele ou de qualquer outro gatuno salafrário das várias instâncias do poder. No Brasil, nós estamos cheios dessa gente em todos os lugares. Mas há que se respeitar o devido processo jurídico legal. O Supremo, por unanimidade, agiu como juiz Lynch. Pôs o meliante num cavalo sob uma árvore, preso pelo pescoço a um nó corrediço de uma corda, e deram um tapa nas ancas do animal. Mas você sabe o que acontece, né? Não houve julgamento, não houve defesa, não houve apreciação de prova, só o justiçamento. O mundo civilizado já passou dessa fase, mas quem diz que somos civilizados? Reflitam sobre isso e nos veremos em breve com outros Pitacotubes e outros Pitacocasts. Um abraço.